Ficheiro 28, página 252, capítulo 25. Um dia, no nono ano, uma rapariga subiu ao palanque. Tinha uma nódoa negra na face que alastrava como vinho entornado pelo lado do rosto. Tinha fitas cerimoniais a esvoaçar do cabelo, que indicavam tratar-se da serva de um deus. A filha de um sacerdote, ouvi alguém dizer. Aquiles e eu trocámos uma olhadela. Apesar de aterrorizada, ela era bela. Tinha grandes olhos, cor de avelã, num rosto redondo, cabelo castanho, solto, a cair à volta das orelhas, e um corpo esguio de rapariguinha. Enquanto observávamos, os seus olhos marejaram-se de lágrimas e estas converteram-se em poças negras que transbordaram para as faces, caindo-lhe do queixo para o chão. Tinha as mãos atadas atrás das costas. Quando os homens se agruparam, os olhos dela ergueram-se, procurando o céu numa prece muda. Dei uma cotovelada àqueles e ele fez um sinal de assentimento. Mas antes que pudesse reclamá-la, Agamemnon avançou, pousou uma mão no ombro frágil e curvado da rapariga e disse: "Esta é Criseida e vou ficar com ela." Depois puxou-a do palanque e conduziu-a com rudeza para a tenda. Vi o sacerdote Calcas franzir o sobrolho com a boca entreaberta, como se fosse levantar alguma objeção. Mas depois fechou-a e Ulisses acabou a distribuição. Ainda mal tinha decorrido um mês, quando o pai da rapariga apareceu, caminhando ao longo da praia com um bastão de madeira cravejado de ouro e com grinaldas entretecidas. Tinha a barba comprida, ao estilo dos sacerdotes da Anatólia, e o cabelo solto, mas enfeitado com pedaços de fita, de acordo com o seu estatuto. A túnica que usava era debruada de vermelho e ouro, feita de um tecido que enfunava e adejava à volta das suas pernas. Atrás dele, sacerdotes subalternos, silenciosos, seguiam vergados sob o peso de enormes arcas de madeira. Apesar dos passos vacilantes dos outros, ele prosseguia a sua marcha incansável, sem abrandar o passo. O pequeno desfile passou pelas tendas de Ajax, de Diomedes e de Nestor, mais próximas da Ágora, seguindo depois até ao palanque. Na altura em que Aquiles e eu os ouvimos e corremos, ultrapassando soldados mais lentos, ele já aí se encontrava. Quando Agamemnon e Menelau chegaram ao palanque e se aproximaram dele, o ancião não reagiu à sua presença, limitando-se a ficar ali, numa atitude orgulhosa, diante do seu tesouro e das arcas carregadas pelos seus subordinados. Embora encolorizado por tamanha arrogância, Agamemnon manteve-se calado. Por fim, quando havia soldados reunidos em número suficiente, atraídos de todos os cantos por rumor, o ancião voltou-se para os avaliar a todos, percorrendo com os olhos a multidão, abarcando reis e gente comum, até pousarem, por fim, nos filhos gêmeos de Atreu, que se encontravam à sua frente. Numa voz grave e retumbante, própria para conduzir orações, disse o seu nome, Crises. Identificou-se com o bastão erguido, como um sumo sacerdote de Apolo. Depois apontou para as arcas, agora abertas, revelando ouro, pedras preciosas e bronze a cintilar ao sol. Nada disto nos diz porque vieste, sacerdote Crises, disse Menelau, numa voz imperturbável, embora traindo uma pontinha de impaciência. Os troianos não subiam ao palanque dos reis gregos para fazer discursos. Vim pagar o resgate pela minha filha Criseida, respondeu o outro. Desrespeitando a lei, o exército grego tirou-a do nosso templo. É uma rapariga frágil, com fitas no cabelo. Os gregos resmungaram. Suplicantes que procuravam um resgate, ajoelhavam-se e imploravam. Não falavam como reis, a darem sentenças na corte. No entanto, havia uma justificação para a sua atitude. Enquanto sumo sacerdote, Ele não estava acostumado a curvar-se perante ninguém, a não ser o seu Deus. O ouro que oferecia era generoso, o dobro do que a rapariga valia. E o favor de um sacerdote não era coisa que se desprezasse. Aquela expressão, desrespeitando a lei, tinha sido acerada como uma espada desembainhada. Mas não podíamos dizer que ele estivesse errado ao usá-la. Até Diomedes e Ulisses faziam acenos de cabeça. E Menelau respirou fundo, como se fosse falar. Mas Agamemnon avançou, possante como um urso, com os músculos de pescoço a contorcerem-se de fúria. É assim que um homem suplica? Tens sorte em que eu não te mate aqui mesmo. Sou o comandante deste exército, disse cuspindo. E não tens autorização para falar diante dos meus homens. Aqui está a tua resposta. Não, não haverá resgate. Ela é o meu prémio. E não vou abdicar dela, nem agora nem nunca. Não em troca desse lixo ou de qualquer outro que possas trazer. Os dedos dele enclavinharam-se a pouca distância do pescoço do sacerdote. Agora vais-te embora e que eu não volte a apanhar-te no meu acampamento, sacerdote, senão nem as tuas grinaldas te salvam. Os maxilares de Crises estavam cerrados, embora não percebêssemos se de medo ou a reter uma resposta. Os seus olhos ardiam de amargura. Bruscamente, sem uma palavra, voltou-se, desceu de palanque e afastou-se praia fora, em sentido contrário. Na sua esteira seguiam os sacerdotes subalternos, com as suas arcas tilintantes. Mesmo depois de Agamemnon partir e de os homens explodirem em tagarelice à minha volta, fiquei a observar a figura envergonhada do sacerdote a perder-se na distância. Aqueles que se encontravam no extremo da praia disseram que ele ia chorar e a brandir o bastão em direção ao céu. Nessa noite, deslizando entre nós como uma serpente, rápida, silenciosa e ondulante, a peste começou. Quando acordámos na manhã seguinte, vimos as mulas caídas contra as vedações, com respiração ofegante, a vomitar mucosidades amarelas e a revirar os olhos. Depois, a meio do dia, foram os cães, a ganir e a morder o ar, com as línguas cobertas de espuma vermelha. Ao fim da tarde, todos os animais estavam mortos ou moribundos, a tiritarem no chão, em poças de vomitado ensanguentado. Macaon, eu e também Aquiles, queimávamo-los mal caíam, libertando o acampamento dos seus corpos empapados de bilis e dos ossos que chocalhavam quando os atirávamos para as piras. Nessa noite, quando regressámos ao acampamento, Aquiles e eu esfregámo-nos com o sal áspero do mar e depois com água limpa do ribeiro da floresta. Não usámos o simóis nem o escamandro, os grandes rios troianos onde os outros homens se lavavam e cuja água bebiam. Mais tarde, na cama, especulámos em sussurros abafados, incapazes de nos impedirmos de ficar à escuta de dificuldades na nossa respiração ou de mucosidades na garganta. Mas não ouvimos nada, a não ser as nossas vozes, a repetir os remédios que Quirón nos havia ensinado, como orações murmuradas. Na manhã seguinte foram os homens, dezenas, atingidos pela doença, a caírem por terra no local onde se encontravam, com os olhos salientes e úmidos, os lábios gritados e com finos fios de baba ensanguentada a correr-lhes pelo queixo e pescoço. Macaon, Aquiles, Podalírio e eu, e até por fim Briseida, corríamos a arrastar para longe dali cada homem que caía, abatido tão rapidamente como que atingido por uma lança ou espada. Na orla do acampamento, o número de doentes ia aumentando. 10, 20, depois 50, a tiritar, a pedir água, a tirarem a roupa para se libertarem do fogo que diziam queimá-los. Por fim, nas horas derradeiras, a sua pele abria fendas, macerando como buracos numa manta usada desfazendo-se em pus e sangue. Por fim, as tremuras violentas cessavam e eles ficavam atolados no pântano da sua torrente final, o conteúdo negro dos seus intestinos coagulado de sangue. Aquiles e eu construíamos piras sucessivas, deitando fogo a cada pedaço de madeira que conseguíamos encontrar. Por fim, substituímos a dignidade e o ritual pela necessidade, atirando para cada fogueira não um, mas um monte de corpos. Nem sequer tínhamos tempo para ficar a assistir enquanto a carne e os ossos se misturavam e fundiam. Por fim, a maioria dos reis juntou-se a nós. Primeiro Menelau, depois Ajax, que derrubava árvores inteiras com um único golpe para alimentar fogueira após fogueira. Enquanto trabalhávamos, Diomedes foi dar uma volta por entre os homens e descobriu alguns, ainda fechados nas tendas, a tiritar de febre ou a vomitar, escondidos pelos amigos que não queriam ainda mandá-los para os terrenos da morte. Agamemnon não saiu da tenda. Outro dia passou e mais outro. E cada companhia, cada rei, tinha perdido dezenas de soldados. No entanto, estranhamente, como Aquiles e eu notámos, enquanto as nossas mãos fechavam pálpebras e mais pálpebras, nenhum deles eram reis, só membros da baixa nobreza e soldados rasos. Também reparámos que não havia mulheres. Entreolhámo-nos, cheios de suspeitas que aumentavam, enquanto os homens caíam de súbito com um grito, com as mãos a agarrar o peito, onde a peste os atingira com a rapidez de uma seta. Era a nona noite daquilo. Cadáveres, fogueiras e os nossos rostos manchados de pus. Estávamos na tenda, ofegantes e exaustos, a despir as túnicas que tínhamos usado para as deitarmos ao fogo. Aumentavam as nossas suspeitas, confirmadas de um milhar de maneiras, de que aquela não era uma peste natural, nem o alastrar assustador de uma doença fortuita. Era uma coisa qualquer, súbita e cataclísmica, como o sopro dos ventos de Aulis, o desagrado de um deus. Lembrámo-nos de Crises e da sua indignação com a blasfémia de Agamemnon, com o desrespeito pelos códigos de guerra e pelo resgate justo. E também nos lembramos do deus a quem ele servia, a divindade da luz, da medicina e da peste. Aquiles saiu da tenda, quando a lua ia alta. Voltou algum tempo mais tarde a cheirar a mar. — Que disse ela? — perguntei eu sentado na cama. — Disse que temos razão.